contato e os links também para você fazer parte no nosso Twitter, tá bom? Que é @CarlosPitt ou programa Carlos Pitt, que também tá no Twitter e também no Facebook. Você compartilha, você retuita e concorre. Tem que ser tudo lá pelas redes sociais, pelo Twitter e também do programa Carlos Pitt no Facebook. Só procura lá Carlos Pitt ou programa Carlos Pitt, compartilha todas as nossas divulgações por lá e você concorre a canecas personalizadas e também DVDs, CDs, enfim, tudo lá, tá bom? Agora tem música, vamos trazer meu amigo Fabrini pra cantar? Vamos embora então, para Gadá, Fabrini, canta menino! É 10! Hoje eu vou sair na panca pra balada, divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Meu carrão com som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, eu não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Para gata, se o som vai tocar, bora, bora, eu e você curtir, beber, dança. Para gata, se o som vai tocar, bora, bora, eu e você curtir, beber, dança. Mas depois vai ver, para quando o nosso som vai ser. Mas depois vai ver, para quando o nosso som vai ser. Nesse som a gente vai até amanhã de manhã, fazendo para gata e para gudom. Oh, delícia! Hoje eu vou sair na panga pra balada, divertir, encontrar com a galera lá no posto pra sair. Meu carrão com som no alto e cerveja pra beber. Prometi pros meus amigos fazer tudo acontecer. Mas se ela me encontrar, posso até mudar meu rumo. Eu gosto muito dela, eu não escondo, eu assumo. Caso isso aconteça, o bicho vai pegar. No carro ou na balada, pense no que vai rolar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter, para quando o nosso som vai ser. Mas depois vai ter, para quando o nosso som vai ser. Para gata, assim o som. Bora, bora. Para gata, assim o som vai tocar. Bora, bora, eu e você curtir, beber, dançar. Mas depois vai ter, nosso som vai ser. Vai, comer. Depois vai ter, para, quero ver, vai. Valeu! Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa, o Carlos Pitt. Tô fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. Coração tá aberto, é só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar. O mundo inteiro saber que o meu coração bate por você. Sem você falta um ar, não consigo viver. Yeah, yeah, yeah. Com você tudo é lindo, é maravilhoso. Só você tem um gosto que me dá prazer. Fazendo de tudo pra te mostrar o que é amor, o que é amar. Ah, você vai ver. O coração tá aberto, é só você falar. Hora, dia e momento pra me declarar. Pro mundo inteiro saber que o meu coração bate por você. Sem você falta um ar, não consigo viver. Yeah, yeah, yeah. Com você tudo é lindo, é maravilhoso. Me sinto feliz, só você tem um gosto que me dá prazer. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera, nós somos a dupla William Renan. Alô, ouvintes, aqui quem fala é a galera do Rastapé. Alô, galera, aqui é a Janaína. Alô, moçada, aqui é o Maurício. E aqui é o Marcelo. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa do Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Transmissão em rede para o Brasil e Portugal. Legal, um abraço para você que está ouvindo aí o programa Carlos Pitt. Agora é hora e vez de trazermos a Carla Ribeiro com os lançamentos da semana. Alô, gente, programa Carlos Pitt, mais uma semana no ar. E eu tô chegando aqui pros lançamentos, hein? Eu tô trazendo novidade, hoje aqui tem dois cantores solo. Vou começar falando do Marco Zemin. Ele é nascido em São Paulo e foi morar no interior do Paraná aos 6 anos de idade. 2 anos depois, ele descobriu seu amor pela música e nunca mais parou. Tendo seu pai como seu maior incentivador e por muitas vezes seu parceiro de shows, gravou seu primeiro disco com 14 anos. Marco Zemin sempre foi apaixonado por música e inspirado por grandes nomes do gênero, como Chitãozinho e Chororó, João Mineiro e Marciano, Mato Grosso e Matias, entre outros. E ele tá de música nova e essa música tem participação especial da dupla João Neto e Frederico. E eu vou lançar agora pra você, Marco Zemin com participação de João Neto e Frederico, Tô Louco. Lançamento... pedra na lua, tô rasgando dinheiro na rua, corro atrás de sombra de avião, faço sanfona o meu violão. Se dá um sumiço e desaparece, aí eu viajo na maionese, saio do mapa pra te encontrar. E se eu duvido, tenho certeza, também me adora, viro a cabeça, eu tô perturbado, vou me internar. Tô louco, tô louco, tô louco, pirado, você vai, você vem, eu continuo obcecado. Tô louco, tô louco, embriagado, sem bebida. Você longe, você perto, muda toda a minha vida. Tô louco, tô louco, tô louco, maluco, pirado. Você vai, você vem, eu continuo obcecado. Tô louco, tô louco, embriagado, sem bebida. Você longe, você perto, muda toda a minha vida. Ai, ai, ai, ai. Tô louco, tô louco. Ai, ai, ai, ai. Tô louco, tô louco, tô louco. E pra cantar comigo, meus amigos, chega mais. Deixa com a gente, Marcos Zimmer. Vamos nessa, senhora. Eu tô jogando pedra na lua, tô rasgando dinheiro na rua. Corro atrás de sombra de avião, faço de sanfona meu violão. Se dá um sumiço, desaparece, aí eu viajo na maionese, saio do mapa pra te encontrar. E se eu duvido, tenho certeza, também me adora, piro a cabeça, tô perturbado, vão me internar. Tô louco, maluco, pirado, você cai, você vem, eu continuo obcecado. Tô louco, embriagado, sem bebida, você longe, você perto, deixando doido a minha vida. Assim, ó. Tô louco, maluco, pirado, você vai, você vem, eu continuo obcecado. Tô louco, embriagado, sem bebida, você longe, você perto, deixando doido a minha vida. Ai, ai, ai, ai. Tô louco, tô louco, tô louco. Ai, ai, ai, ai. Tô louco, tô louco, tô louco. Frederico e Marcos Zimmer, tô louco, tamo junto. Tô louco com Marcos Zimmer e participação de João Neto e Frederico. O próximo lançamento de hoje é o cantor Lucas Bressan. Ele é cantor e compositor, está no meio artístico desde os 3 anos de idade, estuda canto desde os 8 anos e guitarra desde os 12. Está tocando em diversas casas de shows e em muitas rádios pelo Brasil. A nova música de trabalho dele se chama Cê Tá Querendo e eu vou lançar agora pra você aqui no programa Carlos Pitt. Lucas Bressan, Cê Tá Querendo. Lançamento, lançamento. Morena cheirosa, da pena bem grossa, é só impressão, você tá querendo, jeitinho de meiga, carinha de anjo. Conheço sua marra, eu também não sou santo. Eu vi que você veio acompanhada, mas me olha de canto, tô de assanhada. E vem, vem, vem que hoje tem, não conta pra ninguém, tô te esperando ali no bar. E vem, vem, vem que hoje tem, inventa uma desculpa, que esse bobo não vai nem desconfiar. E vai de um lado pro outro, pra frente e pra trás, rebola gostoso, cê vai querer mais. E vai de um lado pro outro, pra frente e pra trás, tá me deixando louco, pedindo por mais. E vai de um lado, outro, pra frente e pra trás, rebola gostoso, cê vai querer mais. E vai de um lado pro outro, pra frente e pra trás, tá me deixando louco, pedindo por mais. Vem, vem na nada. Bem grossa, é só impressão, você tá querendo, jeitinho de meiga, carinha de anjo. Conheço sua marra, eu também não sou santo. Eu vi que você veio acompanhada, mas me olha de canto, todinha assanhada. E vem que hoje tem, não conta pra ninguém, tô te esperando ali no bar. E vem que hoje tem, inventa uma desculpa, que esse bobo não vai nem desconfiar. E vai de um lado pro outro, pra frente e pra trás, rebola gostoso, cê vai. De um lado pro outro, pra frente e pra trás, tá me deixando louco, pedindo. De um lado pro outro. Quero ver a mulherada, a rocha danada. Pra frente e pra trás, tá me deixando louco, pedindo por mais. Vem, vem, vem. Cê Tá Querendo com Lucas Bressan. E lembrando que todos os artistas do Brasil que quiser que sua música seja lançada aqui também,

Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pitt, Brasil e Portugal ligados aqui. O Canal 2 transmite de segunda a sexta-feira Time. Entre as 20 e as 21 horas, aproveite para recordar grandes sucessos de outros tempos. Aos domingos, o Times chega em dose dupla, com 2 horas de duração. Das 10 ao meio-dia, faça uma viagem numa autêntica máquina do tempo. Times. De segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 9 da noite. E aos domingos, das 10 às 12 horas. Aqui, no Canal 2, da Antena Web. No Canal 2 queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. De segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2, da Antena Web. Entrevistas, informação, música. Rádio E-Play, é isto mesmo. Um programa do Instituto Politécnico de Leiria, feito a pensar num potencial vasto público, fora deste polo académico. Confira, Rádio E-Play, às terças e sextas-feiras, à 1 da tarde, no Canal 2, da Antena Web. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Ok, alô gente, alô você que está aí conferindo, ouvindo o nosso programa, o programa Carlos Pitt. E hoje, sabe onde eu estou? Estou aqui na cidade de Pato Branco, no Paraná, sudoeste do Paraná. E por coincidência, a gente está aqui fazendo um trabalho na região, eis que eu encontro também os meus amigos, Victor e Matheus. Tudo bem, Victor? Tudo bem, Carlos. Prazer estar contigo aqui. Demorou, mas conseguimos estar com você no teu programa. Então, mais uma vez, ressaltando, é um prazer pra gente. A gente já esperava fazer esse programa com você há bastante tempo. E aproveitando aí a oportunidade que a gente está aqui no sudoeste do Paraná, estamos aqui agora cumprindo essa missão de fazer o programa com você. Demorou, mas chegou, né, Matheus? Rapaz, era pra gente ter agendado isso antes, né? Pra gente ter conversado antes. Mas estamos juntos aqui, vamos bater esse papo agora pro pessoal aí. É verdade. Aliás, vocês agora já não são só do Sudoeste, vocês não são do Mato Grosso, já perderam como é que é? O local fixo de vocês, que vocês são do Brasil agora, né? É, agora confirmamos que somos 100% brasileiros, né? Não estamos mais só numa região. O Brasil inteiro abraçou o nosso trabalho, o nosso projeto aí. Nós estamos muito felizes com o que a gente está colhendo aí com esse segundo DVD da nossa carreira, o nosso quarto disco. Então a gente só tem mesmo é que trabalhar e continuar trabalhando, né? É verdade. Ô Matheus, a gente tava conversando aqui agora um pouquinho, né? Dos corre, atravessando assim de ponta a ponta o Brasil com o busão velho na estrada. Não é fácil essa vida do artista, do sertanejo, enfim, do artista que vive na estrada, né? Mas é uma gratificação muito grande saber que o trabalho de vocês está aí andando, né? É muito gostoso, né, Pete? Quando você planta, né? E logo que você começa a colher, igual tá acontecendo com o Victor e o Matheus, a gente já tá rodando o Brasil inteiro já. É muito gratificante você entrar no seu ônibus e cruzar o Brasil todo aí, às vezes, muitas vezes tendo que pegar avião porque não dá para chegar de uma cidade na outra. Essa correria toda é resultado de muito trabalho, né? A dupla já tem 8 anos de carreira, o 4º álbum, o 2º DVD. É, a gente pode colocar aí, dá para contar o vasto repertório de música estourou. Na nossa interpretação, tanto música de composição nossa como composição, até uma música tua a gente já gravou, Beija Beija-Flor, chamava ela. Então é muito gratificante, sim. Sabe que essa música, eu tava até conversando com o Matheus antes do Victor chegar aqui, que foi uma das composições minhas que teve mais procura de gravação, né? E eu fico feliz, agradeço vocês por essa oportunidade também de levar minha obra aí. É isso, a gente que te agradece. A música é uma música muito boa, nós nos identificamos com a música. E graças a Deus, onde a gente conseguiu chegar com essa música aí. Todo mundo gosta, todos os fãs do Vitor e Matheus identificam a música com a gente, que na verdade é uma composição tua. Então, muito obrigado pelo prestígio que você deu pra gente de sermos parceiros aí na gravação dessa música. Além de parceiro, amigos também, né? Amigos da estrada, amigo de... Já nos encontramos em São Paulo, no escritório. Vocês estão residindo fixo, agora tá em São José do Rio Preto. Pra gravar uma música junto aí, né? É, então, a gente pode gravar o Beijo Beija-Flor agora com a participação de vocês, os 10 anos do Carlos Pitt de carreira, né? Vamos tocar essa música que vocês gravaram, essa música de autoria minha? Depois a gente volta conversando aqui mais com Victor e Matheus. Então, solta o som! Victor e Matheus, Beija, Beija-Flor! Me beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Adoro o teu jeito de beijar enquanto me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija, me beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Adoro teu jeito de beijar quando me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. De pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija, me beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Leva até o céu, mata minha sede com o gosto do teu mel. Beija, me beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Você tô aqui com esses meninos. É do Mato Grosso, vocês são mato-grossense, né? O Vitor é goiano e eu sou mato-grossense, né? O Vitor foi pra lá. Sul mato-grossense ou mato-grossense? Mato-grossense. O pessoal fica bravo lá quando fala. Norte, lá do norte. E Mato Grosso, eu sou mato-grossense nato, né? Nasci na cidade de Nova Marilândia, interior do Mato Grosso. Vivi lá até os 20 anos e o Vitor é melhor pra falar dele aí. Vai lá, Vitor. Bom, eu nasci no estado de Goiás, na cidade chamada Jussara. Mas mudei de lá pequeno, com 10 anos, fui com a minha família embora para o Mato Grosso. Passei a maior parte da minha vida na cidade chamada Tangará da Serra. Minha família está lá até hoje. Aí eu recebi o título de cidadão mato-grossense da Câmara dos Deputados lá. Então eu gosto de dizer que eu sou mato-grossense, sim. Justamente por ter passado a maior parte da minha vida, ter começado a escrever a minha história mesmo lá. Então eu sou filho de Tangará da Serra, lá no Mato Grosso. Bacana. E a química, Victor e Matheus, na música, como... Como começou? Rapaz, eu e o Vitor, a gente sempre... O nosso pensamento sobre música sempre foi mais ou menos igual, né? Nunca é igual, claro. Começou na faculdade também ou não? Não. Eu tava, na verdade, me separando de uma dupla antiga minha, na minha cidade. Ele também, de uma dupla antiga dele, na cidade dele. E através aí da minha namorada, na época, que hoje é minha esposa, ela conhecia o pai dele. E o pai dele foi prestar serviço na prefeitura da minha cidade. E ela contou a história do Vitor, a minha história, pro pai dele, né? E o pai dele contou a história do Bitu para ela e eles nos apresentaram e deu no que deu. Uma semana depois a gente tava cantando e hoje já tem aí 8 anos de carreira já. 8 anos de estrada. 8 anos na luta, né, cara? É uma luta para todo mundo. E a gente, nós somos muito felizes com o resultado do nosso trabalho, porque desde o começo a gente, como toda dupla, a gente, todo cantor que tem esse sonho, a luta não é fácil, né? A luta é difícil para todo mundo, ainda mais num país como o nosso, que músico, infelizmente, é discriminado. As pessoas não veem a música com... Agora deu uma mudada, mas antigamente, na época que a gente começou, as pessoas não viam música com bons olhos, né? Músico com bons olhos, porque achavam que a gente queria levar a vida numa boa. Mas nesses 8 anos a gente só subiu o degrau pra cima, né? A gente nunca desceu o degrau. Às vezes você dá uma parada pra poder pensar na subida, mas foi sempre subindo. E graças a Deus a gente tem que continuar lutando, continuar trabalhando. Sempre agradecer os amigos, os familiares e primeiramente a Deus, que tem abençoado a gente demais, não podemos reclamar, não. Graças a Deus, graças a Deus. Assim, o sonho de todo artista quando está começando é viajar, pegar a estrada. Hoje é cansativo, mas faz parte, né? Programa Carlos Pitti. Acorda de ressaca, muito louco, doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a delícia tá na cama. É um dia e o desejo tomou conta de mim. Antes, durante, depois, é pressão até o fim. Papara, papapá, galera na balada, a gente zoa. O uísque é energético e mulher boa. A gente no escuro, nosso esquema tá sério, vai rolar. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor. E eu sou o Matheus. E nós estamos com vocês aqui fazendo parte do programa do nosso querido amigo Carlos Pitti. Abraço, Carlão. Sabe aqueles dias que já acorda de ressaca, muito louco, doidão. Sua roupa tá cheia de lama e a delícia tá na cama. É o dia em que o desejo tomou conta de mim. É assim. Antes, durante e depois, com pressão até o fim. Papapá, galera na balada, a gente zoa. Energético e mulher boa. A gente no escuro, nosso esquema tá certo e vai rolar. Galera na balada, a gente zoa. O uísque energético e mulher boa. A gente no escuro, nosso esquema tá sério, vai rolar. O papapá, papara, para, para, papara, para, para, papara, para, para, papapá, para, para, para, papara, para, para, papara, para, papapá. Vitor, queria ficar conversando um monte aqui, mas você sabe que o nosso tempo é curto também. Agradeço a vocês pela oportunidade, pela amizade e votos de muito sucesso sempre. A gente que agradece a você por ceder um pouco do teu espaço, do teu tempo, dos teus fãs, dos teus amigos aqui, pra gente poder mostrar nosso trabalho. Obrigado de coração, mais uma vez, ao povo paranaense, ao povo brasileiro aí que tem abraçado o trabalho do Vitor e Matheus. A gente quer pedir mesmo, em nome de toda a nossa equipe, que a gente procura sempre atender todo mundo bem, porque a gente tem na nossa mentalidade que o artista sem o fã, né, não é nada. Às vezes tem muitos artistas que lutam para conquistar fã, depois que conquista, esnoba o fã. Então, eu e o Matheus, a gente não consegue assimilar muito esse tipo de coisa. Então, aproveitar o espaço do teu programa para agradecer esses fãs, agradecer as pessoas que têm divulgado, difundido, ajudado com o nosso trabalho aí. E pedir que Deus abençoe todo mundo e sempre que precisarem do Vitor e Matheus, você também. Você sabe que você é um grande amigo da gente. Nós estamos aqui, se a gente puder atender, pode contar com o Vitor e Matheus. E vamos que vamos. Obrigado, Matheus. Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo pelo espaço aí. E, gente, ele se adequou ao nosso horário, a gente foi meio corrido hoje, tá aqui, é quase 1h, então a gente só tem a agradecer. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito com o nosso trabalho. E sempre que a gente tiver se cruzar nessa estrada aí, a gente vai estar batendo um papo. Mas fala sério, pra nós que vivemos nesse mundo artístico, uma hora é cedo, né? Tamo começando o dia. Gente, obrigado. Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado a vocês dois. Sucesso. Deus abençoe. E a gente fecha com mais uma do DVD. Pra quem tá acompanhando o nosso programa, no nosso Brasilzão todo, Portugal e Paraguai também. O que, que vocês vão deixar tocando aí? Fazer promoção? Tá baratinho? Tá barato. Com o Vitor e Matheus é assim. Você vai pagar dois e leva quatro. Principalmente a mulherada, viu? A música que nós gravamos com nossos queridos amigos, irmãos Munhoz e Mariano. Promoção pra vocês aí. Valeu, gente. Obrigado. Eu já tentei amar, eu já tentei até ficar, mas hoje eu tô com sorte, tem a solução. Vou resolver a minha vida de uma vez por todas, vou colocar meu coração em promoção. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Na quinta-feira eu vou pro bar, sexta-feira barrear, no sábado Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Na quinta-feira eu vou pro bar, sexta-feira barrear, no sábado em promoção. Com o Padre Matheus, vamos chamar dois amigos nossos, ponto de promoção, pra cantar com a gente. Com vocês, eu já tentei amar, eu já tentei até ficar, mas hoje eu tô com sorte, tenho a solução. Vou resolver a minha vida de uma vez por todas, vou colocar meu coração em promoção. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Na quinta-feira eu vou pro bar, sexta-feira farrear, no sábado Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Na quinta-feira eu vou pro bar, sexta-feira farrear, no sábado Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Na quinta-feira eu vou pro bar, sexta-feira farrear, no sábado Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Na quinta-feira eu vou pro bar, sexta-feira farrear, no sábado Em promoção, no sábado Em promoção, no sábado Em promoção, e aqui é pague dois e leve quatro. Valeu, Rio Preto! Enviando sucesso com Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Beleza, gente? Seguindo aqui na sua rádio, para toda a nossa rede, Brasil, Portugal, Paraguai, pelo mundão, via internet também, muito obrigado. Depois a gente ouviu a entrevista da semana, né? Lembrando que você pode também assistir as entrevistas pelo site www.tvcp1.com, www.tvcp1.com, tem lá vários programas, sessão de videoclipes, e tem todas as entrevistas exclusivas, coberturas de eventos, tudo no site tvcp1.com, tá bom? Você assiste as entrevistas aqui do programa também. Miroca, chega pra cá e traz as novidades do mundo artístico. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitt, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai. Olha, vou começar contando pra vocês que foi gravado na semana passada em Goiânia o DVD de Chico Rei e Paraná. E pelo que já ouvi, não tem possibilidade de nenhum fã de música sertaneja não gostar. O Chico Rei se superou depois de um transplante de rim no último ano e que teve complicações. Ele chegou a se apresentar com bastante dificuldade, mas agora muito bem. Recebeu ao lado do parceiro para este DVD a participação de Zezé de Camargo, Rio Negro e Solimões e de João Bosco e Vinícius. E o amor está no ar. Depois de 2 anos de namoro, Maria Cecília e Rodolfo se casam em uma cerimônia romântica na cidade natal deles, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Por sua vez, Luan Santana assumiu estar namorando a sério e segue em seus shows internacionais. Já cantou em Angola dia 20 e nos dias 2, 3 e 4 se apresenta nos Estados Unidos, dia 9 em Lisboa e dia 10 em Porto, em Portugal. Enquanto isso, essa semana na internet surgiram fotos que brincam com essa coisa de rivalidade entre Michel Teló, Gustavo Lima e Luan Santana. O Luan e o Gustavo, por exemplo, apareceram se encarando como lutadores de MMA, justamente brincando com essa ideia de rivalidade, né? Mas seriam eles rivais mesmo? Olha, empresários diferentes, escritórios diferentes e uma série de boatos dão conta que sim. Mas os artistas quiseram demonstrar com essas fotos que a rivalidade existe apenas entre os escritórios, e não propriamente entre eles, os cantores. Então tá, né? E quem nunca se pegou cantarolando alguma música de Tim Maia, que apesar de ter sido um cantor mais de elite, era sem dúvida também um cantor do povo? Bem, nesse ano de 2012, Tim Maia completaria 70 anos e seu filho, Léo Maia, quer estender as homenagens ao pai até o início do ano que vem, com a realização de um show especial, olhem só, em que os sertanejos vão cantar o repertório de Tim. Já toparam o projeto Zezé de Camargo e Luciano, Edson e Hudson, João Neto, Frederico e Munhoz e Mariano. E depois da volta das duplas Edson e Hudson e Rick Renner, que aliás estão prometendo um retorno com tudo, os irmãos Wilson e Soraya voltaram a cantar juntos após 10 anos separados. Durante essa década afastada, Soraya fez carreira solo e o Wilson chegou até seguir com outra cantora formando dupla, mas não durou muito tempo, não. Novamente juntos, a nova música dos irmãos se chama Cansei de Chorar e faz parte da trilha da novela Balaco Baco, a nova estreia da Record. É isso aí. Ruim com eles, pior sem eles, como diz um sábio ditado popular. Mas bom mesmo é assistir aos vídeos das entrevistas dos nossos convidados, seus shows e muito mais no www.tvcp1.com. Tudo feito por nós, especialmente para você. E não deixe também de dar uma passadinha no www.carlospitch.com para conferir as novidades da carreira de Carlos Pitch, ouvir suas músicas e muito mais. Vai lá! Boa semana, beijos pessoal e até a próxima! Depois do Miroca, é hora e vez de trazer a música que eu faço, que eu componho e eles gravam. Vamos trazer Banda Magia! Essa música é autoria minha e tem a minha participação também. Banda Magia com Carlos Pitch. Beija, beija-flor! Beija, me beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou o meu amor. Simbora! Adoro o seu jeito de beijar e quando me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar bem alto que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se gosta tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração que eu te dou o meu amor. Beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Direto de São Paulo, canta com a gente, Carlos Pitch. Está comigo, Banda Magia. Bora cantar então assim, ó. Adoro teu jeito de beijar e quando me chama de amor. O nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. Coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente se ama tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija, me leva até o céu. Mata minha sede.

Sanejo.com. É os meus amigos por aqui, Joel e Júnior. Fechando o programa Carlos Pitt de hoje. Um forte abraço a você, muito obrigado. Não esquece de entrar lá no site carlospitt.com e mandar o seu recado pra mim, fazer parte da nossa rede social, tá bom? O programa Carlos Pitt volta semana que vem, nesse mesmo horário aqui, ó, na sua rádio. Obrigado, gente. Fica com Deus, até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.